devolução para Vampeta, para Ronaldinho Gaúcho, tenta o lance, partiu Vampeta, chegou o Rivaldo, driblou, botou na frente e bateu, gol!